Atlântida, Atlântida, Atlântida. Peraí, cara. Não... Ah, meu Deus. Ah, mas por que isso? É isso, rapaz. Nossa. Almir. Ô, querido. Agora sim, Almir. Desculpa, fiquei na tua frente. Cara. Não foi... Desculpa mesmo. Não dá nada. Tá, perdão. Não dá nada, não dá nada. Perdão, não me demite. Não, ok. É, primeiro erro, né, cara? Primeiro erro, não pode demitir o cara no primeiro não, erro. Não, no primeiro não pode, então, tá certo, lendo. Amigo. Tá bom. Vamos fazer uma rapidinha aqui. Vamos. Vai. Oi. Feito, Mauricinho. Troca obrigado. Rápida de equipamento. Porã, vamos fazer uma muito rapidinha. Muito bem, estamos chegando agora. Com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Uma da tarde, nesta sexta-feira, início de fim de semana. O tempo é bom, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, temos tempo bom, cara, neste momento. Isso aí é uma maravilha, porque o cara fala aqui quando tá saindo do programa, o outro programa que eu apresento aqui na Atlântida, o Acorde com o Porã. Que vai chover o fim de semana inteiro, cara. Mas vai. Esse sol todo em Porto Alegre. Sol Porto Alegre. Pra cima tá chovendo. Pior é que pra cima tá chovendo. Muda o clima, né? Muda o astral. Muda o astral. É demais. Eu sou Piangers em dia nublado, em dia de sol eu sou Poré. Que bonito. Então tá, te apresenta aí, Marcos Piangers. Beleza, como é que tá? Fala, Porazinho. Sou eu, vou tomar banho de sol hoje ali na prainha do gasômetro. Quem quiser chegar, só chegar, mano. Vai gravar um videozinho pro Cala a Boca. Banho de espuma. Banho de espuma. Banho de espuma, aquela espuma negra do Guaíba. Eita, que coisa nojenta. E aí, Maurício Amaral? Eu tô bem. Beleza, tamo ainda pela chegada do KG, da Rodaica. E meu nome é Alexandre Ferreira. Somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos juntos até as 2 da tarde, sempre com a força da Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, Coca-Cola! Comemore do seu jeito com Coca-Cola e a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais Claro Chip por R$549. Só na Colombo, amiguinhos. Hoje é sexta-feira, 18 de junho de 2010, dia do químico. Olá! Hoje é dia do químico. Também é dia da imigração japonesa. Oh, importante. É dia do piquenique. Olha, o piquenique. Piquenique, um evento cada vez mais escasso nos grandes centros urbanos devido à poluição, à violência, à baixa sociabilidade, a também, é tudo isso, né, queridos? Piquenique, é legal piquenique. Eu fazia na época do colégio piquenique, cara, depois nunca mais. É coisa de boiola, né? Não é coisa de família, né? Família, né, Piangas? Cara, se tu pudesse ir pra Redenção lá com teus brother, levar vinho, pão, salame, queijo. Tá com meus brother eu não iria, meus brother levar o salame e os queijos. Um piquenique no Hyde Park, por exemplo. Aí ele vai gostar, Claro que não, cara. Vai pra casa jogar videogame, cara. Coisa de inglêsinho lá, aqueles inglês lá. Cara, coisa boa fazer um piquenique com a família, levar tua filha pra sentar na grama de um parque, comer uma bolachinha, tomar um suquinho. Né, KG? Tudo bem, KG? Beleza, muito boa tarde. Boa tarde. Tava esperando 3-2 da Eslovênia. Cara, eu acho que tu te queima muito fazendo isso, cara. Não faz assim, cara. Prioridade não é o futebol, é o programa, cara. Não fala isso. Rodaica fica ruim. Também tá vendo o jogo. A Rodaica é outra que se... Mas ela não diz, pelo menos, né? Ela não diz, ela vai dizer, me atrasei por causa do trânsito. Aí o cara chega aqui dizendo que se atrasou porque tava vendo o jogo. É ruim, né? Tá, eu vou começar a dizer que atrasei por causa do trânsito. Na real, sim. O Cagelli se atrasou por causa do trânsito mesmo. A Rodaica tá vendo o jogo. Não é. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS, cara. Infelizmente morreu José Saramago. Morreu. Morreu jovem, cara. Ninguém esperava. Escritor, prêmio Nobel de Literatura, faleceu hoje pela manhã aos 87 anos. O Saramago morreu de causas naturais ao lado da mulher. Que coisa linda. Logo após o café da manhã. Sabe que tem uma morreu coisa... como merecia o Saramago, né? Como merecia mesmo. Mandou muito bem. Não, eu sei, cara. Não brinca. Do lado da mulher, depois do café da manhã, eu fico pensando, será que ele comeu o miolo ou a casca do pão? E tem uma frase do Veríssimo, né? Que é uma frase de um conto do Veríssimo, que é que o ateu morre, chega no céu, dá de cara com um barbudo e grita: Karl Marx! Né? Enfim. Eu gostei, cara. Saramago. Ele era ateu, pois. O último livro do Saramago é Caim, que subverte a lógica bíblica da relação entre Abel e Caim. enfim, é um notório crítico da Igreja Católica. Por sempre isso foi, sim. Muito bom, Piages. E é um incrível escritor também, conhecido por suas grandes frases e parágrafos intermináveis. Inscrições para o Enem começam segunda-feira e o CPF do participante será obrigatório. O estudante que não tiver o documento pode retirá-lo em qualquer agência dos Correios, Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, o seu cadastro de pessoa física. Importante. CPF. Importante, importante. Importante, é importante, Marcelinho. É verdade, é importante. Delegacia de Roubos divulgará imagens de assaltos em site. Inspirada nos sites da Interpol e do FBI, a Delegacia de Roubos do Rio Grande do Sul colocará no ar uma nova página chamada de Procurados. O site publicará imagens das câmeras de segurança de locais assaltados. Inicialmente, não serão divulgados os vídeos na íntegra, apenas frames, né, pedacinhos da gravação que permitam o internauta identificar um criminoso conhecido em sua comunidade e municiar a polícia com pistas sobre este criminoso. Legal, o povo vai adorar acessar isso aí, né? É, que adora ver, né? Sensacionalismo. No caso, isso aí é o cagueta online, né? É, cara? O dedo de seta online. Mais ou menos isso. É isso aí. Mais ou menos isso. Presidente Lula deve desembarcar nesta sexta-feira em Santa Catarina para a festa de 15 anos da neta Maria Beatriz da Silva. Vai se encontrar com o Ronaldinho. A neta ia lá, quando eu morava em Florianópolis, a neta do Lula e a minha filha iam na mesma pediatra lá, né? Na mesma clínica lá na... Pô, que moral, né? Talvez ou outra eu vi a filha do Lula lá, a filha de um casamento, acho que foi... Lula lá, é aquela do problema com o Collor lá. Lurian, segundo turno, Luiz, né? Essa daí, Lurian, né? Eu via ela ali e sempre rodeada de seguranças, cara. Lurian Cordeiro da Silva. Ela tem direito a seguranças, carro do presidente, né? Cara. Um alvo. Apartamento, tudo mais. Um alvo, né? A filha do presidente. Muito louco, os caras falando só que assim, né? Pois então, a menina é filha. O pacote entrou na de pediatra. Lurian Cordeiro da Silva e Marcelo Sato. Aliás, o nome da menina é Maria Beatriz da Silva Sato Rosa. Uhum. Sato, Lula, Rosa? Sato Rosa. Sato o Lula Rosa. Sai do Rio de Janeiro às 17 horas. A previsão é que ele chegue em Floripa por volta das 6:30. E a festa para 400 convidados será nesta sexta em São José. O local do evento não foi divulgado por motivo de segurança, mas o Almir. Segurança! Eu já tô ligado. Sabe onde é, né, Almir? Onde é que é, Almir? Em São José. Ali naquela quebradinha ali, né? Naquela rua principal. Certo. Virando à direita, depois à esquerda. Na última rua. Anda mais um pouquinho. Na última quadra. Exatamente. Ali muito em São bem. José, né? Conhecido como. É, problema de segurança, por isso que não vão falar nada. Certo. Tá bom. Obrigado, Almir. 1:09, tá na hora de fazer a rodada de destaques comentados do Clique Bad News. É verdade, com Marcelo amigo. E Marcelino. Novo slogan do meu programa, Marcelino. Novo slogan pra levantar o dia. Qual é o novo slogan? Violência, traição, sexo e drogas. É verdade, Marcelo. Isso vai bombar, Marcelo. É vai bombar. Porque diz que o povo gosta, Marcelino. É verdade, Marcelinho, porque o seu programa novo não bombou, né, Marcelo? Um jovem foi preso na noite de ontem dormindo num semáforo na Ipiranga com a Borges de Medeiros. É verdade, tava nanando, Marcelo. O rapaz se negou a fazer o teste do bafômetro e disse que estava voltando de uma festa. Tava voltando da baladinha, tomou umas caipirinhas. Cala a boca, Marcelino. Pelo amor de Deus, Marcelino. Tá acusando o cara que vai te processar. Tava bêbado, Marcelo. Já tá ruim a audiência, daqui a pouco tô processando o programa aí, ai, meu Deus, me deu um disparate no coração. Eu vi, tá mal, Marcelo. Cala, Marcelo, toma um exordio. Cala a boca. Casal é flagrado fazendo sexo na praia durante o dia. É verdade. A dupla horrorizou famílias ao ficar pelada na Inglaterra. Era muito feio, Marcelo. Seis policiais prenderam o casal. Precisou de seis pra separar, parece cachorro. Tava difícil de desgrudar os dois, Marcelo. Jogaram um copo da mulher e um no cara, né? Balde d'água e tal, não desgrudava, Marcelo. É verdade. E uma lanchonete oferece um combo. Novidade. Como? Combinado, né? Merchandise aqui no Bad News. É verdade, bota a lanchonete oferece combo com hambúrguer, cerveja e filme pornô. Ótimo esse combo, Marcelo. Vamos pegar lá depois do programa. Come o hambúrguer, bebe a cerveja, assiste o filmezinho pornô, os jovens comerciantes. Ótimo isso aí. Estavam em uma van na frente de clubes e bares vendendo esse combo. A cada 5 libras, algo como R$13. Fiz a conversão de cabeça. Tá certa a conta, Marcelo. 5 tá libras, algo em torno de R$13 gastos no local. O cliente levava para casa um DVD pornô como brinde. É verdade, fica aí a dica, o comércio foi, né, denunciado, os jovens presos, não, e a van recolhida pela polícia. Não pode uma coisa dessa. Recolheram eles, é pouca porque vergonha. Porque o jovem de família, vai para a noite para beber familiarmente. É verdade. Para encher a cara. É verdade. Para usar, quem sabe, entorpecentes. É verdade, de Marcelo. De forma social com seus amigos. Sim, é verdade. Não pode ser exposto a promiscuidade e a pornografia dessa forma. Muito bem, Marcelo, aí, tá ótimo o discurso, hein? E é verdade. E fica a dica, né, pra quem comprou a van, aquela pra cachorro quente, de repente, vem com um cachorro quente ou refri. Filme pornô. Filmezinho, filmezinho. Promoção Dog Linguiça, né, gente? O funcionário público que saiu do governo, né, comprou a van pra vender cachorro quente. Fica bota a dica aí. Bota a telinha ali e fica rolando sim, tranquilo. E eu lembro a vocês, temos câmeras escondidas em todos os lugares. Nos banheiros da imprensa. É isso, Marcelino. Marcelino não pode. Marcelino, tu botou no banheiro da empresa, Marcelino. No banheiro feminino, Marcelino. Não faz isso, uma endoscopia, Marcelino. Aqui no segundo andar. Não faz isso. Tira de lá, Marcelino, pelo amor de Deus. É verdade. Não, antes de tirar, dá o link, Marcelino. Pode deixar que eu vou passar as fotinhas pra vocês. 1:12 é o Pretinho Vasco aqui na Atlântida. Vai daí, Cajezinho. Aquele famoso. O famoso político encontra um amigo no restaurante. Ah, olha, matei aquele cachorro que tu me deu de presente. Por que, Matumarão? O pastor alemão era caríssimo, mas por que tu matou ele? É que de noite eu vi um vulto no muro ali na esquina da minha casa. Saí com ele lá fora e gritei: pega, ladrão! Desgraçado avançou em mim, cara. Porazinho. Olha, cara, eu tenho algumas declarações aqui do Robson de Caxias. Não são minhas as declarações. O que diz o Robson? Mas o Robson de Caxias tá passando aqui algumas pra nós. E assim, ó, tô passando aí algumas pra vocês. Vamos querer, tá bom? Vamos querer. No sábado, você gosta de tomar um sorvetinho enquanto passeia no shopping com sua namorada, não é mesmo? Então você não passa de um tremendo de um viado. Sábado é sinônimo de futebol, de cerveja, churrasco, rock and roll e mulher. Macho vai pro shopping com a namorada no domingo, no horário do Faustão. Enquanto ela olha as promoção, tu fica tomando chopinho na praça de alimentação. Mais uma aqui do Robson de Caxias do Sul. Você é um cara que não tem cicatrizes? Que passou toda a sua vida ileso, sem um arranhão? Até Rodaica tem cicatriz. Cara. Biba! Homem mesmo cai no chão, se arranha no arame farpado, se queima com fogo, toma porrada e mais porrada. Nada mais do que sinais de virilidade, sinais de que você não é menino criado em casa da avó com tapete persa e que nunca podia descer ao playground pra jogar bola. Então tá, ô, meu querido Robson de Caxias do Sul, com belas declarações. Vocês têm cicatriz? Quem é que tem cicatriz? Tenho várias. Eu não tenho nenhuma. Se não faz nada, fica no sofá vendo TV? Então não jogando, tem como me machucar, né, cara? Então tem um viadinho, tá aqui escrito. Tem várias histórias. Tem uma biba. Tenho várias histórias pra contar que eu vi na TV, mas não tem nenhuma cicatriz. Tá certo. Um cachorro nunca te atacou. Nunca caiu de algum lugar de boca no chão. Eu sou tipo aquele santo lá, conversava com os animais. Tu não foi buscar bicicleta na rua, tu cai? Já caí várias vezes, mas sempre soube cair, né? Tu já andou de bicicleta? Já, bicicleta, skate. Não, não, mas andar de bicicleta real, não. É no computador. É, não é no Wii. Não, na realidade. Nunca pedalou. Como é que... vocês já andaram de bicicleta? A gente vai comprar uma bicicleta com rodinha pra ti, depois a gente tira aí tu vai andando com uma. Vocês são muito loucos, cara. De bicicleta, cara. Bicicleta sem capacete, cara. Sem capacete. Que louco. Mas na realidade, sem o pai segurando. Rua, cara. Sem na pai rua, meu. Na rua, meu. Na rua, na rua. É, a vida é radical. Considerei vocês agora. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde revela que... não era essa que eu queria, não. Revela que gays são mais escolarizados e cuidam mais da saúde do que homens heterossexuais. Che! Pesquisa revela, mas não é essa aqui que eu vou nessa aqui, ó. O Maurício falou ontem sobre os... Dizem que gaúcho tem mais escolaridade, né? E cuida mais da saúde. Seria coincidência, gaúchão? Coincidência. Eu acho que sim, né? O Maurício falou ontem que os motoqueiros agora estão, os motoboys estão brincando de chutar retrovisor, né? Isso. Então uma empresa, ele foi atrás da informação e descobriu que uma empresa conserta 400 retrovisores arrancados por motoqueiros em São Paulo por mês. Caramba. O número é resultado da difícil convivência entre motoqueiros e motoristas. Páginas de relacionamento na internet estimulam a violência. Olha isso, cara. Sem paciência, motoqueiros chutam e quebram os retrovisores dos carros. Em uma página de relacionamentos, motoqueiros estimulam outros motoqueiros a chutar o retrovisor dos carros em engarrafamentos nas vias, enfim. Uma das mensagens diz: se você é um motoqueiro e já levou uma fechada, junte-se a nós, arrancando o retrovisor, ganharemos a atenção devida. Putz, cara. E como não tem quase engarrafamento em São Paulo, né? Não, então Porto Alegre, Caxias, Blumenau, Floripa. Mas é que em São Paulo, cara, em São Paulo é impressionante, sim, cara. Em São Paulo existem filas assim, sim, tem os corredores, de motoqueiros, um atrás do outro. Exatamente, os corredores só pra moto. E aí o que acontece? Os caras não deixam o espaço ali no corredor e os caras passam chutando o retrovisor. É o que acontece. E tu não pode trocar de pista, né? A Rodequinha chegou atrasada, né, Rodequinha? Tudo bem? E aí, tudo? Tudo bem. Desculpa aí o atraso. É, o jogo. O que tu achou da Eslovênia? Nem sabia que ia jogar no caso. Tu achou daquele final? Me ajuda! Aquele final eletrizante, Rodeca. Em outra comunidade, eu tô falando aqui, ó. Problemas mais eletrizantes pra ser resolvido. Tá, tô falando aqui de uma empresa que conserta 400 retrovisores. É que a gente para a notícia no meio do caminho. Muito desagradável. O nosso ouvinte fica carente do resto da notícia. Em outra comunidade, mais um convite à violência. Sou muito louco no trânsito, diz o motoboy. Hoje, por exemplo, eu tava sem freio e sem querer levei 3. Olha só. Daí ele continua. Ele continua e diz assim, ó: 3 para um dia tá bom, não tá? Já perdi a conta de quantos retrovisores quebrei. Que barbaridade, cara. Embora muito perigoso, não existe nenhum artigo no Código Brasileiro de Trânsito que proíba que os motociclistas circulem entre os carros e chutem os retrovisores. Aí, eu sugiro o taco de beisebol. É, não, uma boa. Ou o retrovisor de ferro, cara, que tal? Boa. Não, vai com o pé assim, blum, era a continuação da notícia. Os motoristas estão botando soldando barra de ferro atrás do retrovisor. O cara que já tem. Olha o ponto que chega, cara. Chutam e não é Mad Max, cara. Selvagem, cara. Selvageria. E é um negócio de país subdesenvolvido, porque em países desenvolvidos não tem motoboy, por exemplo. Não tem motoboy. Quanto mais subdesenvolvido é um país, mais moto tem, mais. Mais subemprego, né? Mais subemprego. Mais bico tem. E na China é proibido moto, foi proibido andar de moto com 2 caras, um atrás do outro, por causa dos roubos, dos assaltos. Que deveria ser aqui também, né? Pois é. Porque hoje em dia tá cada vez mais frequente, cada vez mais comum. Te põe no lugar de quem não tem condições de ter um carro, só tem condições de ter uma moto e quer levar, por exemplo, a cunhada na rodoviária, né? É, quer levar uma cunhada na rodoviária. Que faz? Tá, aí tem que botar a cunhada atrás, faz, né? Faz como tudo no Brasil, paga pelos que são incorretos, né? E a gente vive pagando pelos ruins. Claro. Infelizmente. Pior. Mas parar numa sinaleira de carro, desculpa, Maurício, parar numa sinaleira de carro hoje, ou até mesmo de moto, quem tem moto grande, e parar alguém do lado, um motociclista do lado com dois, com uma moto com dois, tudo acelerar o batimento cardíaco do cara. Por isso que eu não saio, cara. Por isso que eu não saio de casa, cara. Entendeu? Não é fácil. Tá, mas sabe que em casa eles vão também, né? Vão? Vão, assaltam casas das pessoas. Ixi. É um horror. Não é fácil, mano. Mas olha só, pelo amor de Deus, cara. Não pode sair chutando retrovisor por aí, cara. E também tô brincando aqui em relação ao taco de beisebol, mas. Mas é que chegar o momento em que tu ele vai querer reagir, né? Não, mas claro. O motorista do carro que teve o retrovisor. Sei lá, marcado, tá parado no estacionamento. Mas se ele tiver o que fazer, a merda vai ser grande. Aí o cara passa, quebra o teu retrovisor, tu não pode nem abrir a porta, porque já tem um outro motoqueiro passando atrás. O cara vai embora, tu não tem isso. Isso que aconteceu comigo. O cara chutou meu retrovisor, quando eu olhei em um minuto, ele tava 300 metros na minha frente. Não tem o que fazer. E eu encalacrado entre dois carros. E por que ele chutou, hein? Que é moda, agora é moda chutar retrovisor. Achei que eles chutavam quando queriam, tipo, passar. Não, sabe, é moda. Assim. É moda. Tipo assim, isso. Tem duas filas, BR-116, tá? Duas filas de carro indo. Tem que ter um corredor no meio pros caras passarem. Porque é por ali que eles passam. Daí, se tem um carro um pouquinho mais pra direita, é aí que eles chutam o retrovisor. Quer dizer, só que esse corredor não tem lei nenhuma. Não tem lei. Eles não podem passar. É que em São Paulo isso aí já virou tradição, né? Não interessa, cara. Vai virando aqui também. A revelia da lei tá ali. Foi dito. O Código Brasileiro de Trânsito não prevê nada disso. Não, mas tem uma lei que proíbe ultrapassagem de moto num carro em movimento, não tem? Se o carro tá parado, o motoqueiro pode passar ali naquele corredor. Mas é isso que acontece, os carros parados, engarrafamento, os carros estão completamente parados. Só que tem uns que param um pouquinho mais à esquerda. Sim, aí é que eu parei mais à esquerda. Pois é, mas é óbvio, né? Bom, fica a dica aí pros motoca, né, cara? Assim como tu é louco, tem louco que nem tu, né? Daqui a pouco vai dar de cara com os loucos se encontram. É. E enfim. Bom, vamos dar mais uma rodadinha? Vai daí, Rodaiquinha, qual é a boa? A Manuela queimou o dedo. Oh. Ah, Manuela, conheço a Manuela. Manuela queima dedo. Ela tava cozinhando. A grande Manuela queima dedo. Ela faz umas panquecas de espinafre. Imagina. Tá verdinha, panqueca. Verdinha bem enroladinha. E aí, queimou o dedo, aquela coisa toda, foi pro pronto-socorro. Chegou lá e perguntou, e aí, doutor, é muito grave? E ele, não, nem tanto. Eu vou poder tocar piano? Claro, em 2 ou 3 dias já pode tocar piano. Ai, que ótimo, eu sempre sonhei tocar piano. Nada como quem. Vai, Marcos! O tio vira pro... O tio qual? O teu tio lá? O tio Hugo, lá de Novo Hamburgo? É. Marcos! É, esse é o meu vô, pô. Ah, eu vou, eu vou. Mas ele é tio de alguém, teu vô, né? É. Sim, né? Deve ser, né, cara? Tem que ser tio. Ele teve irmãos? Teve dois irmãos que já morreram. Ele teve sobrinhos. Uma vez eu fui visitar o irmão ele Ciro. Ele é tio dos teus... Primos. É, avô ele do teu Ele filho. É tio dos filhos do Ciro. É, né? Nossa. Eu fui visitar o Ciro uma vez lá na casa dele, fica perto de Gramado, num lugar lá bem alto, assim, bem frio. E aí eu entrei assim, bati palma, Ciro! E nada, assim, eu olhei, o Ciro tava dentro do Fusca, fugindo do frio. Tava cheio de coberta, cheio de roupa, dentro de um Fusca, assim, lá dentro do... Por que dentro do Fusca, cara? Pra fugir do frio, porque a casa dele era cheia de madeira, pô. Ah, ultrapassava o frio. O Fusca era vedadinho. Era vedado o Fusca, pelo menos, né? Bem vedadinho. Ali debaixo de uma árvore no Fusca, assim. E aí o tio virou pro sobrinho e falou o seguinte: olha, meus parabéns, né, sobrinho? Tenho certeza que daqui a uns anos você vai se lembrar do dia de hoje como o mais feliz da sua vida. O sobrinho virou pro tio, mas eu só caso amanhã. Por isso, né? Ô, mês! Vai, cajezinho! Aí o marido pergunta pra mulher ao telefone. Onde você estacionou nosso carrinho novo, meu bem? É, nas ruínas do nosso jardim. Ruínas? Não, deixa de brincadeira. Nosso jardim não tem ruínas. Agora tem. E aí, Porazinho, tem o que aí? Tem piada velha. Piada velha do Porão. Apoio. Apoio. Chamate Piró. Opa. Nos sabores Piró original, Piró limão, Piró laranja e Piró canela. É melhor. Muito bom esse chamate do Piró aí. Muito bom, cara. Chamate do Piró é bem legal. A mulher fala pro marido: meu médico falou que eu preciso de terapia, querido. Você tá precisando mesmo, querido. Não queria dizer, mas tá precisando. E qual terapia você acha que é melhor pra mim? Olha, terapia cheia de louça pra lavar é uma beleza. Terapia cheia de louça pra lavar. O Salim chega pra Sara. Mais um. Faltou a vinheta, né, Porazinho? Sarinha, gostaria de casar com a Salim? Claro que sim, Salim. Puxa, que alegria, meu Sara. Sinto que agora a felicidade mora em mim. E quanto você tá cobrando de aluguel, Salim? Mais um não. Deixa eu falar agora aqui daquela pesquisa. Aquela pesquisa feita pelo Ministério da Saúde que revela que gays são mais escolarizados e cuidam mais da saúde do que os homens heterossexuais. No estudo foram ouvidos gays e homens que fazem sexo com homens, chamados HSH. Adoro. O texto já tá preconceituoso, HSH? Porque gays e homens quer dizer o quê? Que gay não é homem. Não. Gays e homens que fazem sexo com homens. Gay é o terceiro sexo. Gays e homens. Tá, mas o gay também é homem. Não, ele não é gay. Alguns gays são homens. Eu só quero saber o que, que significa HSH. Homens, sexo, homens. Ah. Tá, vai tudo de novo, meu. Vai no começo. No estudo foram ouvidos gays e homens que fazem sexo com homens, os chamados HSH. No grupo dos HSH estão garotos de programa, presidiários e caminhoneiros que, apesar de não serem considerados gays, mantêm relações sexuais com outros homens. Viu, Rodaica? Entendeu? Desculpa. Tá bem. Dos são mais de 3 mil entrevistados. Fazem sexo com homem e mulher. Isso. Tá, mas são homens, né? HSH. Tá, não, é que a gente tá falando de assuntos diferentes. Tá, então, é que eu só queria esclarecer assim: um gay é que a gente chama de gay, ele tem a opção sexual de ser gay porque ele faz sexo mas com a pessoa do mesmo sexo. O gênero dele sexo. É homem, né? Isso quer Só dizer... que ele é homem ou mulher, mas ele é heterossexual, bissexual ou homossexual. Mas é homem. Não, sim, nesse gênero, caso pode ser homem ou mulher, mas uma mulher pode ser bissexual, um homem pode ser bissexual, sim. Enfim. Né? Dos mais de 3 mil entrevistados, 52% possuem 11 anos ou mais de escolaridade. Já entre os homens em geral, este índice é de apenas 25%. Pô. Apesar de buscarem mais pelos serviços de saúde, depois de estabelecerem uma relação estável, os jovens gays deixam de usar preservativo, o que aí vira um dado alarmante. O jovem, de maneira geral, se sente mais protegido pela juventude. Outra questão é que o jovem gay não viu a face da AIDS ligada à morte. É verdade. Como o antigo gay. É verdade. Antigamente se discutia muito. As pessoas morriam mais de AIDS antigamente do que hoje, né? Hoje as pessoas já não morrem mais de AIDS. Os gays antigos viram amigos morrendo. Exatamente. E pessoas famosas, né? Renato Russo, Cazuza. Exatamente. Quanto mais velho o gay, mais protegido ele está, porque ele viu companheiros e companheiras aí, mortos pela AIDS. Por isso que o Leila tá vivo até hoje, né, Leila? Cala a boca, porra. Ô, meu, hoje é aniversário da Maria Bethânia, olha! Cara. É. E ela tá na linha pra receber os parabéns de todos vocês. Não acredito. Mas por que a Maria Bethânia? Na linha 1, a Maria Bethânia. Ah, bota ela aí. Alô, Maria Bethânia. Quem me chamou? Alô, gente. Muito obrigada pelo seu aniversário lindo. Quantos anos, Bethânia? 64 anos de vida, 35 de carreira e 17 centímetros de nariz. Gente, tá acontecendo uma festinha linda aqui, tá eu, o Caetano, tá a Gal também, o Gilberto Gil, a dona Canô preparou uns quibebes, é bastante acarajé, bobó de camarão, bastante pimenta, é a festa de hemorroida hoje, né? Vai ser uma alegria. Só o bolo vai ficar meio desfalcado porque o Pause não veio acender a vela aqui, né? Ô, Bethânia, pode ficar tranquila aí que eu vou levar a vela pro teu bolo. Olha aí, que coisa linda. Fica legal. Eu falei que o Gilberto Gil veio, né? Convidei a Preta. Eu só não convidei a Preta Gil pra não desfalcar na cozinha, né? Senão a dona Cano ia cansar aqui fazendo bobó. Tá certo. Bethânia, muito obrigado pela participação aqui no Pretinho. Parabéns muito mais uma obrigado. Vez. Muito obrigado. Canta uma pra gente aí, Bethânia, pra gente encerrar. Peraí, a dona Cano chamou, eu tenho que sair, gente. Ela não vai poder. A dona Cano chamou e eu vou. A dona Cano chamou e eu já vou, dona Cano. Tchau, gente. Tchau, Bethânia. Muito obrigada. Quem chamou? Obrigado. Que feliz aniversário mais uma vez. Que 17 momento. 17 centímetros de nariz. 17 é centímetros nariz, de nariz. Cara. Muita coisa. Tá bem. 1:29. Vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Vendo o Kawasaki ZX12 prata, 1.200 cilindradas, ano 2001, 35 mil reais, toda equipada, escapamento, bolha, rabeta e espelhos esportivos. Vale a pena conferir. Maiores detalhes no e-mail alex.suris@bol.com.br. O Suris. E pra quem gosta de velocidade, mas com consciência, para aqueles que não têm responsabilidade, eu não aconselho comprar uma ZX12. Ô, Magnata, me diz uma coisa, essa bolha não vende separada aí? Vende como acessório. Tá a fim de comprar uma bolha pra mim. Que, ah, não sei, andei vendo aquele filme do menino da bola de plástico. Mas viu em DVD. Vi DVD agora lá. Tá meio atrasado, hein? Não, mas eu sempre vejo os clássicos do passado. Aliás, hoje pela manhã, Pause, eu fiquei sabendo que a tribo de Jah está em Buenos Aires. Olha! E a tribo de Jah foi entrevistada por um conhecidíssimo locutor da rádio, também conhecidíssima, chamada Rock and Pop de Buenos Aires. E a tribo tá lá, cara. O que que tu tá fazendo aqui, Pause? A tribo tava na Jamaica. A tribo tá em Buenos Aires. Realmente, na Argentina, o reggae é muito mais valorizado do que aqui no Brasil. E a gente tá com a esperança de voltar aí comendo pelas beiradas e tá no planeta em 2011. Pô, que beleza. Então, é o Mário Pergolini, o locutor da Rock and Pop. O grande Mário grande Pergolini que entrevistou a tribo de Jah agora pela manhã. Mais uma oferta dos classificados. Olá, pessoal, mando pra vocês um anúncio pros classificados do Pretinho. Meu namorado tá vendendo seu carro e aí está a descrição dele. É um Peugeot 206 Quicksilver 1.0. É do surf, é do surf. Ano 2003, modelo 2003, valor 19.500. Rodas em liga leve, aro 14, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro, banco do tipo Recaro, original de fábrica, tecido neoprene, regulagem da direção, regulagem elétrica de altura de farol, farolete, manual e chave reserva. Ô, Magnata, só um pouquinho. Pois não, Paulo. Quer terminar? Eu tô louco pra terminar. Quer terminar? Mas esse carrinho é do surf, né? Quicksilver tem os bancos de neoprene, Magnata. É, exatamente, é o modelo cara, Quicksilver da Peugeot. Do surf. É pro cara do surf. Pô, que legal, Magnata, me interessou, quanto é que tá o bagulho? Tá 19.500, Pause. 19.500, tá faltando na firma, não é. Tá ruim. Fala com o Pergolini. Mandou tá ruim, aqui tá o LL Bellini com dois L's, LL Bellini com dois L's, @gmail.com. Obrigado. Tá, era isso de classificados, mas eu quero dar um toque aqui, Almirante, de tu falar dos teus classificados, que se você quer comprar um Peugeot, não compre carro zero sem passar pertinho do aeroporto. Somente neste final de semana, 150 motivos para comprar o seu Peugeot. Veículos com condições imperdíveis. Linha Peugeot 207 com CD que toca MP3 de cortesia. 207 Escapade a partir de 42.750, 207 Passion XR a partir de 35.390 e a linha 207 HB XR a partir de 31.990, a versão 5 portas. Isso tudo é na Maxim Peugeot, parcerona aqui do Pretinho Básico, ali na Edu Chaves 257, no caminho pro aeroporto. Vai daí, Almir! Vamos vender! Vamos lá, Almir! Aqui é o seu lugar para fazer o seu produto render dinheiro. Bufunfa para você. Tá certo, Cascai. O Desclassificados do Almir, inovando mais uma vez, traz hoje classificado de troca. Troca? Troca. Troca. Vamos trocar, galera, porque tá no mundo... Troca, troca, né, Almir? Exatamente, no mundo nada se cria, tudo se troca. Não, se copia. Se troca. É a frase do confuso, aquele? Vamos lá. Troco taco de beisebol usado com prego na ponta por uma pá e cal. Troco serra elétrica por conjunto de 20 caixas de sapato com tampa vazia. Serrinha elétrica eu já usei, entendeu? Agora umas caixas de sapato pra botar o corpo fácil. Troco faca de arremesso, uma faca de arremesso fantástica, por uma garrafa de 600 ml de removedor de mancha de sangue. Que isso, cara? E por último, troco aqui um revólver calibre 38 com duas balas no tambor por qualquer atestado de comparecimento em qualquer coisa a 200 quilômetros de Porto Alegre, das 6 às 10 do dia 1º de março de 2010. Deu probleminha com o revólver, disparou, deu uma disparada. Tô precisando de um álibi. Tá bom, tá bem. Tá bom, contato no cereal... _killer @hotmail.com. Show do intervalo, voltamos em seguida direto da Copa do Mundo, 25 para as duas, é o Pretinho Básico na Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, 20 minutos pras duas, doutor Alceu, tudo tranquilo, doutor Alceu? Tá aberto, doutor Alceu. Estamos com Nova Skin, o cervejão se beber não dirija, torcida na sorte das lojas Colombo e Coca-Cola, comemore do seu jeito, vamos pra África do Sul, doutor Alceu. Vamos lá, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. E aí, doutor Alceu? E os alemão, doutor Pepe? Ô, oh, que loucura, hein? Caiu a casa do bolão. Né? Quem fez bolão, apostar 1-0 Sérvia, vou te contar, mas assim, deu tudo errado pra Alemanha, tudo errado, jogador tudo expulso, Klose que tava perto de errando pênalti, tava bem perto, né? De alcançar a artilharia da Copa, foi expulso, Podolski errou pênalti. O juiz também garfou a Alemanha. Que juizinho desgraçado. O senhor é alemão, doutor Pepe? Eu sou austríaco, doutor Alceu. Eu me chamo de alemão. Eu conheço um austríaco famoso, cara. Eu também conheço um austríaco famoso. Eu também, cara, vários. Wagner, tem um... Não, o Mozart, né? Muito famoso. Hitler. Tu sabe que a Áustria é um bairrozinho ali da Alemanha, né? Um puxadinho da Alemanha. Isso mesmo, é. E o juiz dos Estados Unidos e... Eslováquia. Eslovênia. Eslovênia. Também era um juiz muito do ruim, cara. Ele anulou um gol americano. Um gol no finalzinho do jogo. Um gol legal. Acabou 2-2 Estados Unidos. Tava 2-0 pra Eslovênia e os Estados Unidos empatou. E você se lembra... Virou, né? Virou e teve um gol mal anulado. É, não. Exatamente. Terminou 2-2. Você se lembra da Copa das Confederações do ano passado, né? O Brasil que virou em cima dos Estados Unidos. Você lembra 2-0. Não lembra disso. Aham. Estados Unidos deu... Pô, mas o... Pô, vamos pra África do Sul, cara. A gente tá falando de Copa aqui, tem um cara na Copa lá. Fala, Potter! E aí, queridão? Potter! Tudo bem, rapaziada? Cara, como eu queria participar dessas discussões de futebol com vocês, cara? Porque vocês me queimam. Participa. Vocês me queimam, participa. Quando eu fico falando aqui, rapaz, eu queria falar tudo que vocês falaram aí. Então fala. Hoje tá bonito. Problema é o delay. O dia tá bonito. Aliás, eu acertei no bolão, viu? Botei 1-0 Sérvia. Só eu botei esse resultado. Mentira. Derrubou com toda... Só mulher acertou esse resultado, cara. Só mulher colocaria a vitória pra Sérvia. Um beijo pras gurias que estão escutando o Pretinho Básico, estão acompanhando a Copa do Mundo, né? A Rodaica acertou o bolão. Quanto colocou, Rodaica? 1-0 pra Sérgio. Eu não sabia que tinha esse negócio de bolão. Ela não sabia que tinha Copa Perdeu, não sabe. É a melhor parte da Copa do Mundo, bolão, que o cara fica medindo assim. Mas foi legal até agora, dois jogos bem legais. A primeira, a maior zebra, junto com a Espanha, da Alemanha perder, principalmente pelo que a Alemanha apresentou, né? Na primeira partida contra a Austrália. E eu tava no jogo dos Estados Unidos, acabei de sair, eu tô bem pertinho do Ellis Park, que é aquele estádio onde foi o Invictus foi gravado, o Clint Eastwood, aquela coisa toda, o Matt Damon. Uhum. E é bem no centro aqui de Joanesburgo, uma região um pouco perigosa, conforme os organizadores da Copa, assim. Parece o centro de Porto Alegre, assim, sabe? Pra quem já... Estou sendo de Porto Alegre, é bem parecido então assim, bem a região, perigoso, mas eu tô tranquilo. Então é muito perigoso. É perigoso, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tô aqui no saguão de um hotel aqui que eu não sei o nome aqui, deixa eu ver o nome do hotel, não aparece o nome do hotel. O hotel número é a letra B só. Mas foi muito legal e agora à noite tem a Inglaterra, né, cara? Inglaterra. É um hotel B. Inglaterra e Argélia. É B. Letra B só. Letra B. Se letra a gente B. Entendeu. Mas tá legal hoje, bom dia. Oi? A gente entendeu. Ah, tá, pensei que você não tinha entendido, que tinha dado risada na minha cara. Hein? Mas o seguinte, cara, eu olhei antes, né, porque quase todo dia eu vou num jogo, né, e eu olhei hoje, puta merda, cara, hoje é Estados Unidos e Eslovênia. E eu não sei se vocês viram o jogo, foi o jogo mais legal da Copa, muito cara. Muito bom o jogo, foi bom. E o KG... baita jogo, cara. KG chegou atrasado. Garfiar os Estados Unidos, né, Ah, boa, isso aí. Garfiar os Estados Unidos, eu nunca pensei que ia ter uma frase no jornalista, tipo assim, os Estados Unidos foram roubados. Pois é. Né? Mas foram roubados, um gol legal ali, né, cara? Apesar de não ter sido falta. Ah, eu gostei. Mas acho que a Copa do Mundo agora sim, né? A Copa do Mundo agora vai começar a ficar legal, né, cara? A gente sempre fica comparando com as outras Copas, não sei o quê, mas agora sim vai começar a pegar fogo aí, vai ter jogos melhores, vai ter gente sendo eliminada, e a coisa vai começar a ficar boa aqui na África do Sul. Tá muito frio aí, Potter? Hoje tá melhor, KG. Hoje tá melhor. A gente teve 3 dias, assim, desde o jogo da seleção brasileira. O dia da seleção brasileira foi terrível, cara. E aí hoje já deu uma esquentadinha, assim. Agora deve estar uns 5, 6 graus, assim. E geralmente ontem, por exemplo, nessa mesma hora, já tava próximo de zero, né? Aham. Inacreditável que o cara vem na África passar frio, né, cara? Os africanos falam a mesma coisa, assim, tipo assim, não fico falando pra vocês que quando vai no Brasil o cara vai ver cobra na rua, índio, coisas desse tipo assim. Aqui a mesma coisa, o cara pensa que vai pra África e só vai ter, né? Sol, cara correndo sem camisa. Camisa, né, cara? Safado. Tem os leão nas esquinas. Elefantinho. Assim. Os leões, né? Tá certo. Aliás, semana que vem eu vou no zoológico, a Rodaica, aí pra fazer matéria do Patrola, e eu vou levar o Lucianinho no zoológico. O Périco da Gaúcha? Lógico, né? O Lucianinho Périco da Gaúcha, né? Que tem 2,09 metros mais uns 2 metros de circunferência. Vai apavorar o gorila o gorila. É legal, pois é, cara. É legal vocês irem de crachato e ele pra deixarem sair depois. Crachato da firma. Porque eu quero colocar o Lucianinho na frente de um leão pra ver o que o leão vai pensar ao ver o Lucianinho. Bom, ele vai ficar muito feliz, na verdade, porque com carne certeza. Tem bastante, é, né, cara? Verdade. Você sabia que o leão, cara... O único leão que ataca o ser humano é o leão velho. Porque leão velho, ele perde na hora da divisão da carne. A leoa que caça, né? A leoa vai a caça, aí mata o bichinho e aí vem os leão, o espertalhão, vem comer. Claro. E aí o leão velho perde na força pros outros na carne. E aí, como ele perde, ele vai se afastando do bando, o leão velho, né? E aí ele vai chegando perto dos seres humanos, aí ele ataca os seres humanos. O leão, tipo assim, tipo o porã, que tá no auge da sua forma, assim, ele não ataca seres humanos, entendeu? Sim. Ele espera a leoa ir lá caçar pra comer os pedacinhos dela, entendeu? Mas os pedacinhos tá da caça. Ser humano já, porra. Pois é. Não ataca mais. O leão errou. Tá o leão porã errou, então, a ordem. É verdade. Tá bem. Potter, quer mais, Potter? Acho que é isso aí, né? Esperamos agora pra Inglaterra e Argélia aí, tomara que dê um empatezinho pra embolar o grupo aí, pra gente ficar com mais emoção ainda na última fase. Vai assistir o jogo esse, Potter? Não no estádio, vou assistir na televisão também. Aliás, cara, eu assisti em 3D um jogo, tem no IBC, que é o centro de imprensa, tipo um cineminha, gurizada, é inacreditável, cara. É tipo assim, ó, eu não tem como eu falar e tentar colocar o que é exatamente um jogo de 3D, né? Essa Copa tá sendo pro grande público a Copa do High Definition, né? Do HD, todo mundo que eu tô a televisão HD. A próxima do Brasil vai ser a Copa... É, todo mundo não, mas a maioria, né, cara? A maioria das pessoas fez uma forcinha pra Copa 3D. A imensa minoria. É. Mas, cara, as vendas de televisão bateram recordes no Brasil aí, principalmente de HD, né? Bom, mas tudo bem, a Copa que vai ser do 3D vai ser a Copa que a gente vai poder ver nos estádios, né? Que é do Brasil. Vai ser 3D. E aí sim eles vão colocar a tecnologia 3D. É. Nós vai ser 4D. Exatamente. Nós somos tão azarados que até a Copa que vai ser aqui que a gente vai poder ir vai ser a Copa do 3D, né? Exatamente. Mas não acontece. Não dá nada. Poderzinho, te cuida aí, beijo. Valeu. Até às 6h30. Tchau. Ainda valeu, sobre Copa do Mundo, o Maicon pede algumas explicações aqui pro Pause sobre expressões futebolísticas aqui mim, que ele Magnata, não entende muito bem. Mas que tipo de expressão, mano? Maicon Eduardo Goldel pergunta o que é quando o narrador diz que o jogador joga muito na ponta, Pause. Ah, o jogador que joga muito na ponta é o cara que fica nas extremidades do campo, né, Magnata? Fica ali esperando uma bolinha sobrar pra de repente meter um golzinho. E um zagueiro que sabe fechar muito bem lá atrás. Ah, o zagueiro que sabe fechar bem, tu sabe que o Zé Orlando, que era zagueiro na banda e sabia fechar muito bem. É mesmo? É, o Zé Orlando... Ele fecha o caminho pro adversário, né? Fecha o caminho pro adversário, porque tem que fechar, né? Porque o pessoal lá no time da banda era meio complicado, né? Porque o Zé Orlando fechava, mas não adiantava nada que o pessoal da retaguarda não enxergava, era sempre gol do adversário. E o jogador que pede, passa a bola, esse é o cara que tá sempre incomodando, né, Magnata? O cara que não tem paciência, o cara que tá muito ansioso, é o Fominha, exatamente, esse aí é o Fominha. E quando Magnata. O narrador fala que a prensada foi tão forte que o jogador não aguentou e caiu. Isso aí realmente é um problema que tem no futebol, né? É o confronto. A famosa prensada, dependendo do jeito que o cara pensar, o cara vai cair. Tá certo. Boa. Por isso, por enquanto era isso. Forte abraço a todos. O Pause manda um alô, Magnata. Não, alô, Magnata. Pro Tijolo, pro Pelisson. Pro pai de Tijolo. E pra galera lá do crematório do Morro da Fumaça. Grande galera do crematório do Morro da Fumaça. Morro da Fumaça é uma cidade, né, galera? É uma cidade, tem crematório lá, pô. E também pra galera da erva, da tertúlia. Galera da erva, galera do Morro da Fumaça, vamos estar aí fazendo um show no crematório em breve. O Maicon Eduardo, só de esperar. Dois irmãos. Um abraço também pro Pedro Smanioto, de Santa Maria. Abraço, Pedro. Vai, Cajezinho. Olha só, amanhã na W Hall tem festa no 70, 80 e 90 com Couto DJ e Garota Vinil. Amanhã na W Hall, hein? Vai tá lá, guri? Vou tá lá botando som também na outra festa que eu também apresento aqui na Atlântida FM. Vamos tá fazendo na sexta-feira no Segredo também, reunião dançante com esse mesmo DJ, Couto. Você pode curtir um pouquinho do som. É a última reunião dançante do Couto, hein? Tem que aproveitar. E aí, sexta-feira, curtir o Couto de verdade, jogando pra valer, né? Que quinta-feira é meio preliminar pra reunião dançante na sexta-feira no Segredo. O cara não pode jogar entre esse time ao mesmo tempo. Sábado tem também a balada do Pretinho, né? Porto Alegre sempre pede uma balada do Pretinho, vai ter sábado agora no Café Madrid. Que horas? 11 da noite. Isso aí. Aí a loura gostosíssima vai fazer exame no ginecologista. Ginecologista taradão. Que isso? Pede pra que ela vá pra trás do biombo e tire toda a roupa. Ela obedece, depois de tirar toda a roupa, pergunta ao médico. Doutor, onde é que eu coloco a minha roupa? Bota ali, em cima da minha ali. Ó. Ei, que isso, Juliano. Um abraço, Juliano. Um abraço aos ginecologistas taradões que estão ouvindo o Pratico Básico, né? Deixa eu fazer com vocês aqui mais um sensacional teste da Copa. Teste sobre a Copa do Mundo. Você que vai pegar sua namorada hoje na saída do trabalho, vai fazer um happy hour no segredo, vai poder curtir mais uma festinha bacana, é mais uma reunião dançante. Leve sua namorada, leve sua mulher, leve sua esposa, leve sua amante, leve todas ao mesmo tempo para o segredo. Hoje à noite para curtir a reunião dançante com Rodaica do Patrola, Carlos Couto, última reunião dançante dele, e esse amigo Alexandre Fetter tocando os anos 70, 80 e 90, no segredo. Oi! E aí, pretinhos, tudo bem? Sou o Anderson Dias de Pelotas. Estou aqui mandando uma contribuição para o programa que é mais um sensacional quiz da Copa do Mundo. Já foi a vinhetinha. Hoje tem a Rodaica, seu Silvio. Hoje tem o Paulo Brito no cabelo, no espaguete. Oi! Feito! Questão de número 2. Atacante da seleção da África do Sul. Alternativa A, me tira a roupa. Alternativa B, me deixa nu. Alternativa C, me deixa só de cueca. E alternativa D, me pela. Oi! E aí, Rodaiquinha, quem é o nome do negão? Como é o nome do negão? Tem que ser um desses, né? Tem que ser um desses. que eu falei. Me pela? Oi, mas só se for agora. Vou pelar todinha. Me inspirei em outras coisas pra responder. Bem bonita hoje pra pelar, hein? É. Tá bonita pra pelar. Tá bom, né? Questão de número 2. Goleiro da seleção bafana. Goleiro. E o que eu falei? Goleiro. E o que é? Goleiro. É goleiro. Troca dólar. O goleiro da bafana. Alternativa A, N odeia. Alternativa B, N.E. adora. Alternativa C, N.E. gosta. E alternativa D, N.E. ama. Oi! Aí, Rodaiquinha. Vamos com o mais nobre dos sentimentos. N.E. ama. Aê, muito bom. Questão de número 3, meio campo da seleção francesa. Eulalam. Número do B, Elilalam. Questão de número C, nós Lalam. Questão de número D, vós Lalam. Questão de número F, eles Lalam. E questão de número G, tu Lalam. Oi! Aliás, que baita jogador esse Tulalan. É o único que joga ali. Tulalan. É o melhor jogador da França disparado, esse Tulalan. É o único que joga naquele meio de campo. É muito bom esse cara. Eu tô impressionada com ele. E a França, a trajetória da França tá indo muito bem, né? É uma coisa. Vai que é um Airbus. Questão de número 4. Técnico da seleção argentina. Alternativa A. Técnico? Presta atenção, que essa é muito difícil. A da Argentina. Alternativa A, Diego planejando Maradona. Meu Deus. Alternativa D, Diego construindo Maradona. Alternativa C, Diego arquitetando Maradona. Alternativa D, Diego. Não posso falar Maradona. E alternativa E, Diego Armando Maradona. Oi! É o Armando. Armando! Você da família Armando que está ouvindo o Pretinho Básico, muito obrigado. Alternativa de número 4. Questão de número 4. Atacante do Uruguai. Alternativa A, débil mental Abreu. Alternativa B, retardado Abreu. Alternativa C, lelé da cuca Abreu. E alternativa D, psicopata Abreu. Alternativa E, é louco Abreu. Oi! Oi! Responde, loira. Como diria o Fausto, é louco. É louco, Abreu. Louco. Questão de número 5, atacante da Espanha. Alternativa A, Deus Navas. Alternativa B, Santo Antônio Navas. Alternativa C, São Miguel Navas. Nossa. Alternativa D, São Jorge Navas. E alternativa E, Jesus Navas. Ah, o pai de todos, Jesus Navas. Pai de todos. E por último, o goleiro da seleção brasileira. Alternativa A, Marco Antônio. Alternativa B, Marco Aurélio. Alternativa C, Lúcio Vero. E alternativa D, Júlio César. Faltou a Cleópatra. É só imperadores. É só imperadores. Adriano. Mas o nome dele, o goleiro, pega nas bolas agora. Debaixo do pau. Fiquei com medo agora, mas eu acho que eu vou no Júlio César. Oi! Tem uma extra, questão extra, número 7. Meio campo do Uruguai, alternativa A, Fro Algodão. Alternativa B, Frolinho. Alternativa C, Froceda. É Forlan, animal. Não é Forlan. Ah, foi cancelada a questão. Não questão, vamos agora mesmo arrumar. Alternativa A, One Algodão. Alternativa B, Two Algodão. Não é. Não pode ser. Anulada a questão. Oi. Anulou. Meu Deus. Esse é o pessoal, anulou a questão. A produção chupou bala. Eu nunca one nem vi lan, mesmo. One Forlan, Chulan, Trilan ou Forlan? Como é que é o nome do homem? Forlan. Ele é quem? Forlan. É o Forlan da, do Uruguai. Uruguai, pô. Ah, o Forlan, Uruguai. Muito bem, querido. Vamos dar um segundo pra Rodaica analisar a Copa, pô. Eu acho que é importante a visão feminina. Um segundo de Copa com o Rodaica. Foi. Cara, eu só consegui fazer, eu vou falar por ela, tá? Eu só consegui fazer a minha mulher sentar do meu lado pra assistir 10 minutos de um jogo da Copa do Mundo. Eu não me lembro qual foi. É, nem lembro qual foi. Nem valorizou, viu? Nem valorizou. Mas reclama que o marido tá ausente. Não reclama. Era o jogo de domingo, 13:30 PM. Domingo passado, 13:30 PM. Eu acho bonita essa coisa deles quererem olhar. Sabe, esse envolvimento. A minha mulher sentou comigo pra ver 5 minutos do jogo da Itália, não gostou dos italianos, levantou e saiu. É que fora. Já me incomoda que a pessoa já tem que olhar o jogo, já saber pra que lado tem que correr o time que tu tem que torcer, que é o mesmo que o marido tá torcendo, né? Independente do teu gosto. Aí não, quando eu entendo o lado que tem que fazer gol, muda o tempo. Já me confunde um pouquinho. Troca um lado. Então não é uma coisa que bota me agrada muito. Daí, Rodaica, quando eles mudarem, bota o espelho. É uma boa, né? Trocar de lado, aí eu fiquei pensando que talvez eu não precise olhar, né? Tá bem, querido. Tá na hora, depois deste segundo de comentário sobre Copa do Mundo, tá na hora do cabelo no espaguete. Opa! Muita gente reclamando que não ouviu vários trotes do Duda Garbi aqui no Pretinho Básico, então a gente tá fazendo uma semaninha ou duas de reprises. Estamos reprisando alguns dos melhores momentos até agora do cabelo no espaguete. Hoje nós temos o querido narrador da RBS TV, Sport TV e Rede Globo, Paulo Feito Brito. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o narrador Paulo Brito Feito. Alô? Alô, é Paulo Brito? Pois não? Ô Paulo, como é que você está? Aqui é Vantúrio Almeida Filho. Filho do grande Vantúrio Almeida, ex-narrador da Rádio Fluminense de Volta Redonda, tudo bem? Tudo, beleza, tudo. Tudo bem. Eu já estou alguns meses aí atrás de você, tentando falar com você. O meu pai faleceu aí já tem um ano, e ele era um narrador muito famoso aqui em Volta Redonda. E, olha, ele tinha um bordão chamado Feito, que esses dias eu estava olhando a Sport TV e vi um narrador narrando da mesma forma. Eu fui procurar e vi que era o seu nome. Eu estou ligando porque eu já fui atrás dos meus direitos. Eu gostaria, de repente, de um ressarcimento, porque esse bordão está registrado pelo meu pai. Ah, mas eu digo há 20 anos já isso. Sim, mas o meu pai faleceu há um ano. Ele usa esse bordão há muitos anos atrás já. É, eu uso isso há 20 anos já, que é meu, tá registrado o meu nome também. Tá registrado também? Eu tô no banco aqui numa reunião com o gerente, pode me ligar mais tarde daí? Quanto tempo eu poderia retornar essa ligação? Sim? Alô, é Paulo Brito? Quem tá falando? Que é Vantui Almeida, do Rio de Janeiro. Pode falar, Vantui, quem tá falando aqui é Carlos, sou advogado do Paulo Brito. Beleza. Então é o seguinte, o meu pai faleceu já faz um ano, Ele tinha esse bordão. Pois é, o Paulo Brito me falou, tia. Então vamos fazer o seguinte, ó. Me dá o teu nome completo, o teu CPI, e me dá o número da tua conta. Você vai me pagar? Como é que nós vamos fazer? Primeiro, tu tem que me dar o teu nome e o teu CPF pra me confirmar se tu é a pessoa que tá dizendo que é, tá? Aham. E aí depois eu vou confirmar pra ver se é verdadeira essa história, entende? Você tá um pouco exaltado, eu tô tentando ligar na tranquilamente, assim, pra não dar confusão nenhuma. Cara, eu não tô exaltado, é que aqui a gente fala dessa maneira, porque aqui, felizmente, as pessoas são sérias aqui, então a gente sempre fala assim, de forma séria, a gente não fala brincando, nem chiando e tal, então... Só que assim, eu acho que você tá sendo um pouco agressivo, em nenhum momento eu fui grosso com você, eu gostaria que você me exigisse mais respeito, senão eu vou... Realmente pedi pro meu advogado entrar em contato com você, então. Ok, então vamos fazer assim, pede pro teu advogado me ligar, entende? Eu poderia falar com o Paulo Brito? Cara, o Paulo Brito não pode atender agora, o Paulo Brito é narrador da Globo e ele não tem tempo pra atender telefone. Infelizmente, ele não vai poder te atender. Quer dizer que sendo narrador da Globo, ninguém pode falar com ele? Ok, tia, então assim, ó, eu cuido desses assuntos pra ele, eu sou representante dele pra isso, sou advogado dele pra isso. Então vamos fazer assim, tu me pede pro teu advogado me ligar, que daí a gente acerta. Vem cá, e se for um cara da RBS ligando aí pra você, passando um trote, eu poderia falar com ele? Se for o cara da RBS passando um trote? É. Aí o Paulo Brito vai mandar o cara tomar no c... Então deixa, então passa pra ele que eu quero ouvir. Peraí, salva aqui. Eu quero é ótimo o cara da RBS passando trote. Alô, Paulo Brito? Quem é? Tudo bem? Aqui é Duda Garbi, a gente tá num programa na Atlântida. Ai, que bárbaro. Brito, como é que é o feito que tu copiou do meu pai? Copiou do meu pai. Feito! Mano, liguei até pro cara da Marfa ali, cara. Pá. O Valdomiro fica... da Marfa. Eu disse, não, mas... pode ser isso. O cara, não, Brito, mas não pode. Fica valeu, tranquilo, viu? O feito é teu e ninguém vai te tirar. Tá bom, então. Valeu, Brito. Um abração.